Salvador, Oceania 6311. Oceania 6311 para Guarulhos, mantém, escuta o guarda-copra, prepara da Euleda Brit. Papá, Alfa Tango Tango, tá pronto pra cópia? Controle do Papá Tango, Romeu e Juliette, de Romeu, passando agora o Alta Barra, acendendo ao 045. Nós estamos na estrela estabelecida do banco. 240, reporte atingido nível 045, Juliette Romeu. Atingindo 045, Maria Romeu. Na 072, na sala 47, direita, sala 1, 2, 1, décimo 9. Pois não, obrigado, bom, no 072. Bom dia, o 3859, com informação e antes, perdão, Índia, são 3 para autorização tarde no Curitiba. É o número 5 para COP, 3859, aguarde, 1012. Ah, na 3, conta para COP, é 1012, 3859. Paulo Salvador, muito bom dia, gol no 072, lembrando a Fox. No 072, reporte antes da Juliette. Contar antes da Juliette, gol no 072. Força aérea 8730, é o solo. Papapá, Alfa, Tango, Tango, pronto, cópia. Na 6311, pronto, cópia. Pronto, pode prosseguir. Salvador Guarulhos, 360, peso Luno 6, pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 119.8, transponder 5420, hoje na 6311. Controle 198, ainda na liberal. Autorizado Guarulhos 360 pela Pesoluna 6, decora da 10, saída da EL, Leda Bridge, controle 198, transponder 420. Correto, portão 8, chame pronto, 6311. Namorá. Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alpha, decolado da 17, na sua escuta. Índia, November Alpha, corredor Axé no meu pé, reporte no farol da barra. Corredor Axé, reportando no farol da barra, Índia, November Alpha. Confirme, corredor forte ou corredor Axé? Ok, autorizado então, em toque de emitir em Veracruz? Autorizado, Salvador, Salvador, mil pés. Vai decolar da 197 com curva direita, ingressando no corredor Axé, mil pés. Toque arremetido em Veracruz, após retorno para Salvador, controle 119.8, transponda 0116, o Bravo, que Luiz. Bravo, que Luiz, que está presente em torre 1895, 1012, boa viagem. Pronto para Juliette, gol no 072. No 072, ingresso a Juliette, portão 612. Em 612, gol no 072, via Juliette. Negativo, Branco Luiz, você deve estar na mantinha para o táxi. Zero, Perzulu 2-1, pistão no zero, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 119, décima 8, transponder 5401, TAM 3859. Autorizado por esquerda, nível de voo 360, via Perzulu 2-1, até Sorocaba, após operar Alfa 310, até Orana, a decola da pista 10, curva direita, saída A, transição Elefa, controle 119, décima 8, transponder 5401, TAM 3859. Confirmando direita, poste-me pronto, portão 3859. Direita, o 3859. Bom dia, 354, informação Índia. Bom dia, 354, no 4, contato radar. Vou na proa da posição Mário para chegar da Mário. Informe no ideal de descida. Mário para Mário, já reportará no 4. Zero, pronto para cópia. Para cópia, o Puma 3-0. Autorizado, Salvador Porto Seguro, nível 060. Conforme rota do plano, decola da pista 1-0 com curva à direita, saída da El Leda, após Leda Ilhéus. Controle 119, décima 8, transponder 5436, o Puma 3-0. Dael, Leda, após Leda, Ilhéus. Puma 3-0, por gentileza, coteja a autorização. Correto, cotejamento no pátio militar, livre acionamento, chame para o táxi, o Puma 3-0. Guardião, chamou o controle. Controle, guarda 06. Prossiga 06. Decolou de Alcina, está 5 a bordo para o centro administrativo. Quanto está aí? Sente, direto centro administrativo, reporte final para pouso. Centro pés, o guardião 06. Pantanal 06. Controle Salvador, bom dia, China 62, 50. O azul 4299 para Campinas, foi feito uma DLA do plano, comandante? Afirmativo, senhor, não teria a mesma. Eu vou dar uma olhada aqui no sistema, só um instante, o 4299. Sim. Obrigado, senhor. 5 milhas, rumo nordeste. Ok, então segue até a TR 25 milhas, 2 horas. Eu vou chegar ali a 250, tá mantendo a chegada. Posição e chamar a torre 18-95-130. Gente, frequência livre 06. Só tango, pronto, cópia. Azul 4299, agora sim, copia. Afirmativo, copia. Autorizado Salvador Campinas 280. Rota UPZULU 96, pós conforme, rota Vista 90, curva à direita, saída da Eoleda Bridge. Controle 119.8-5160, 4299. Campinas 280, autorizado, Viperzulo no meio, Bregolada 90, com curva direita, Nazael, Leda, Bridge, 1198, controle, 5160, transponder, 4299. Correto, chame pronto, 4299, é portão 9. Afirmativo, portão 9, chama pronto, 4299. Autorizado, ingresso, pista 97, a porta pronta para decolagem, o Bravo, 2. Quatro, quatro, para a descida. 5494, desça para 3.000 pés com 10012. 3.000, 10012, possibilidade de voarmos, Duna? Negativo, existe um sequenciamento, vamos manter a chegada. Grato, 5494, mantém. Romeu India Delta Bravo, desça para 2.000 pés. Para 2.000, Delta Bravo. Frequência livre, Vila Nova Andorra. Decolagem autorizada, vento 1, 00 graus, 079. Controle, Guardião 06. Guardião 06. Agora é do Cabo para Salvador, 110, a gente pode ficar aqui. Vou direto para Salvador, Guardião 06, aguarde transferência. Direto, 06. Rua 30 da Cola Partida Interceptão Hotel, confirme. Sente, autorizado alinhar e manter, pistão 0, Rua 30. Tendo a escuta do controle Salvador, cara. 06, chame a torre, 11895. 1895, 06. Torre, bom dia, Guardião 06. Bravo aqui, Luiz, que decolada é o 00. Chame agora o controle em 1199.8. 1199.8, bravo. Guardião 06, prossiga. vertical de Piatã e atenção Pátio do Graé. Gente, dá presente autorizado o cruzamento do eixo da 1-0, Guardião 06, reporte na final para o Pátio do Graé. Kenegar 1-0, 1-2. Direto do Graé, reportará a final 06. Bom dia, o Patatango Bravo, que o eixo decolou na 7, na sua. Próximo pelo eixo ao controle. Boa tarde, bom dia. Prossiga visual e na escuta, cara. Visual e na escuta, abraço. Controle Índia Delta Bravo. Índia Delta Bravo, em descida para 2.000 pés, está autorizado o ILF. Prossiga. Afirmativo, desejo que mantenha a velocidade 230 para sequenciamento de tráfego. Se o senhor tiver condições de manter 230 até a Dura, não tem problema não, você pode manter. Ok, manteremos para facilitar os tráfegos. Ok, eu agradeço a sua colaboração, acredito que as demais aeronaves também. Delta, Delta Bravo. Cumpre a saída da EL, transição Leda, depois de voa direto ponto seguro, controle 1-9-8, transponder 5727. 5427, gol 1073. Correto, chame pronto, 1073 da Gol. Contará, gol 1073. De 2.000 pés, está sob vetoração. A partir de agora, você vai voar na proa 035, está limitado pelo curso do localizador, trip 5414. Sobre vetores, 035 é a proa e desce para 2.000 pés, 5494. Estou reduzindo. Aí eu agradeço. Oceano 6250, vamos reduzir agora para 210 nós, vamos descer para a altitude de 2.000 pés. Seja, desça para 2.000, reduza para 210, Oceano 6250. Ok, iniciando a redução 210 nós, descendo para 2.000 pés. Continuando aqui a 2.050. 1-0-1-2. Autorizado Salvador GQE, uma centena. Da decolada 1-0 com curva direita, saída Arbó após direto GQE. Controle 1-1-9-8, transponda 5-4-0-4 do Papapapa Alfa Tanque. Decolada 03, transfere agora com controle em 1-1-9-8. 1-9-8, grato, bom dia. Fala 03, livre 06. Zero, controle, meu cordial. Opa, toma 30, controle Salvador, meu cordial, bom dia. Contato radar. Bom dia, tá fazendo a saída da EL aqui. Se autorizado, tiver condições, quando tiver condições, a proa Ilhéus da presente. Positivo, livre, Pumar. Ok, vai proa Ilhéus, Pumar, 30. Índia Delta Bravo, em aproximação para pouso, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1-1-8-95. Controle, Índia Delta Bravo, necessita sobrevoo de Aratu, se possível abandonar o procedimento, cancelar a visual e prosseguir para Aratu, curva esquerda. Positivo, está autorizado. Oceano 6250, vetoração para sequenciamento, a proa é a 030 em descida para 2.000 pés, tem como limite o localizador, Oceano 6250. 030 descendo para 2.000, limitado pelo lote, Oceano 6250. Delta Bravo, proposto e aceito 1204, vai prosseguir visual para sobrevoo Iaratu a 1.500 pés. Ok, Iaratu a 1.500 pés, Delta Bravo. Ok, então tá autorizado Salvador, Salvador, 1.000 pés, vai decolar da 1-7 com curva à esquerda, vai ingressar no corredor forte 1.000 pés, aguardando a ascensão do controle. Chama Salvador em 1-1-9-8 e aciona 0127, o novembro aí que mais. Polo Salvador, 3259, posição 3 para a Pulsec, acionamento. November Yankee Mike com 2 a bordo, pátio 4, chame torre 1895, 1012. 3859, portão 3, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, treinamento da 3859. Vou na proa 070 para interceptar o curso localizador. Chamamento, chame táxi, November Yankee Mike. Trip 5414, 4 milhas para o externo em aproximação, reduza cheque o trem, chame torre 1895. Muito obrigado, 5414. Torre Salvador, bom dia, trip 5414. 5414, continua a aproximação, reporte no externo com o trem baixado travado, renegar 1012. 1012, no externo reportará 5414. Romeu, Juliette Romeu, controle. Ilhéus deseja um contato agora na frequência de 1201, porque me parece que existem tráfegos lá na área de Ilhéus. E ele, inclusive, nos informou que se eu não conseguir falar nessa frequência oficial, a 1201, o senhor pode tentar em 12345, lá a escolinha, tá bom? Está liberada a frequência e bom voo. Oceano 6250, está agora 5 milhas para passagem sobre o marcador, o tráfego à frente 5 milhas, em redução, cheque o trem, torre 1895, Oceano 6250. 4 no 4, cheque trem, livre pouso, pista 0, vento 070 graus, 079. Baixada e travada, livre pouso na 10 pro trip 5414. Na 6250, continua a aproximação, aguardando a pista livre, o QNH 1-0, no 2. Reporte baixado travado. Já se encontra baixado travado, passando externo. Gente. 59, posicionado 153, com 3 horas e 55 minutos, alterna Campinas para o táxi. 3859, confirmamos apenas o POV? 1253. Livre táxi, à direita então, táxi Índia Alfa, até o ponto de espera. Mando pro 1895 com a torre, o ajuste 1012, tem uma boa viagem 3859 da Fábio. Direita Índia Alfa, torre 1895 com ajuste 1012, tá 3295, graças. Está em contato radar, nós imute 194 a 2.7 milhas, suba para o nível 10, câmbio. Ok, ciente da liberação da restrição, vai subir para uma centena, para o Tango Tango. Controle de quantidade do indivíduo do Brasil, que procura o Bochão. Negativo, Índia Delta Bravo. O senhor vai prosseguir para a rotatória, ser transferido à torre, entrar no circuito e pousar na 10. Enter. Possibilidade de ventilação para a rotatória, posição? O senhor não conhece a rotatória? Negativo. Ok, vou ir na proa 165 a partir de agora. Vou orientar para final visual da pista 17. Gente, 165 para 17. E o Matil. Salvador, bom dia, Luna 982, nível 170, com informação Índia. O 982 é o controle, autorizado via chegada Mari, ajuste 1012. Via Mari 1012, no ajuste Luna 982. 430, atinge e mantém o 0 para a direita. Ciente. Salvador da 3859, está pronta a porta espera da 10. Chené 6250, no solo 12, direita, solo 12119. Direita 12119, minha 250. 3259, autorizada Lima, 6510. Lima tem posição no 0, 3259. Companheiro. Pátio 3. Ingresso na Juliette, pátio 3, no 4 no 4. Dia Delta Bravo, proa 185 agora. 185 agora, Delta Bravo visual com a 7. Ah, ok, já que o senhor está visual com a pista 17, está autorizado a prosseguir, chame a torre da frequência 11895 e cheque o trem. Tem gente passando para a torre, checará o trem. Continue a aproximação para 197, é a porta terceira milha fora. Quem negar 10, 12, vento para cheque 070 graus com 5 nós. Delta Bravo, reportará final normal, baixado e checado. O 389B, o controle de Salvador, via chegada Mari, está autorizado. Ajuste no 0 no 2. Sente, November Break Mike, até, autorizado até a OSC, chame para ingresso. November Break Mike. Papapá, acho que o November é com o controle Salvador, está autorizado via chegada Mari, ajuste 1012. Via Mari, ajustado no 012 agora. Índia Delta, Bravo, ajustado, livre pouso, pista 97, o vento 080 graus, 059. Delta Bravo, ciente com o trem baixado, checado, com pouso 17 autorizado. Alfa Tango Tango, vetoração, direita proa 295. Em caso de falha de comunicações, ao atingir o nível 100, prosseguirá direto para GQE, câmbio. Direita 295, caso negativo, contato, atingiu a centena, direto aqui, é Alfa Tango Tango. Transfere controle em 119, decimal 8. 198. Controle, o TAN 3859, bom dia, na arma. Butan 3859 ao controle, contato a... Salvador 4299, Butan 9, puxa, vai ser, né? Tô fim para o sol? 4299 do Azul, portão 9, puxa, tá funcionamento. Ok, autorizado, Azul Champagne. Autorizado, chama ataque 4299. American 239er, this is Salvador Control. Insert in altimeter 1012, clear to 8000, AMA arrival, runway 10. Okay, I'm sorry about that. Salvador Control, American 239, we're in the center, maintain flight level 80. 1012, American 239. Yes, but the altitude is 8000, okay? Got it. 8000, anotei a solicitação, o senhor vai fazer o ILS em contato com a torre. Se autorizado, o senhor vai pousar visual na pista 35. No primeiro momento, o senhor está sendo orientado para a pista 10, que é em uso. Autorizado ingresso, aguarda pronto para decolagem, November Yankee Mike. Reporta pronto, November Yankee Mike, para decolagem. Tango, esquerda, proa 260. Esquerda 260, Alfa Tango Tango. E no seu radial seria 262. 3859, voe, Alefa. Tá bom, Alefa 3859. Horas, corrigindo 4 horas e 45, autonomia, o Fernando Ribeirão Preto. 4299, livre táxi, pátio, Índio Alfa, ponto espera 1895, 1012, boa viagem. 1012, Índio Alfa, ponto espera no 01895, muito bom trabalho, senhor. Um bom dia a todos, 4299. Tá? Tá. Tango Tango, voo direto para GQI autorizado. Alfa Tango Tango, ciente. Que máquina colagem autorizado, vento 120 graus, 109. Proposto e aceito, 1220, prossiga visual no 85. Botando tanque, quando possível, estimado para pouso. 1255. 1255, anotei. Você é o nível 085? Positivo, estou autorizado. Gente, já vou estar lutando. 3197, 400 para São Paulo, só temos a informação em dia para o Copa. Aqui, no 397, 400 para Congonhas, para guarda Copa, coordenação com o centro, ajuste no 092. You're clear. TAM 3896, reduza para 190 e está autorizado ILS como número 2. Sua transmissão está entrecortada, o 3896, seu rádio não está bom não, viu? Afirmativo, está reduzindo para 190, autorizado 3896. Azul 4207, desça para 8000 com 1012, autorizado via chegada a bordo. A 3859, chame Recife, frequência 1288, 3859. 1288, até 3859. Duna, localizador em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-9-5, gol 982. Está reduzindo, baixado travado, chama a torre 1-8-9-5, gol 1-9-8-9-5. Salvador, bom dia, gol 1982, estabilizado, o X-ray da 1-0, baixado travado. Gol 1982, que tem aproximação, aguardando instruções para o pouso. Aguarda. November Yankee Mike, controle agora em 1-9-8. 1-9-8, November Yankee Mike, regresso. Papapá, Oscar, November Yankee está autorizado a aproximação e ali. Trouxe Salvador, muito bom dia. Eu tô batendo o November Yankee Mike, decolando no 7, corredor forte no meu pé, na escuta. Tô batendo o November Yankee Mike, o controle Salvador está ciente, capitão. 3896, Duna, localizador em aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1-1-8-9-5, TAM 3896. Afirmativa Lima, tem a pontuação de jornada da Gol 4299. 400, a decolada pista 190 com curva à direita, saída da Euleda Bridge, controle 1119, próxima 8, transponda 5455. São Paulo, nível 400, decolada pista 0, curva direita, saída da Euleda Bridge. Pega na roda do campo, o controle 19.8 e o transponder 5.4. Sente correto, apenas confirmando a aerovia Pesulu no meio, ok? Da Euleda Bridge, intercepta o Pesulu no meio, após conforme a rota. Da Euleda Bridge, que a força virou 1 no meio, quando virou 1 no meio, e troquei com o pano errado. Segundo 073, estamos com 97 a bordo, 2 horas e 15, alterna Aracaju. 073, Zibri Taxi, Pátio India Office, espera 1895, Mili 2, boa viagem. Pátio India Office, mundo pronto, 1895, obrigado, e bom dia, agora 073. No 397, chame pronto no portão 4. Câmara pronta, boa 97 no portão. Mike Zulu Juliette. Abano for Mike Zulu Juliette. Tarena 21 décima 9. Direita 119 gol, 92. Abano for Mike Zulu Juliette, controle. Botão 38, 96 torre. Prossiga a torre, 3296. 3896, cheque o trem, o vento em Salvador 1, 10 graus, 10 nós, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, 3296, embaixo travado. Single 250. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, com a 92. Solo Salvador, muito bom dia, tripe 5595, ciente da Índia, autorização para Ilhéus, 140 milhões. 5595, Ilhéus, aguarda agora, o ajuste 9012. Qual a saída provável para a Juliette? Dael. Dael, obrigado. Confirme o nível para Ilhéus? 140. Okay. Controle Salvador, é o trip 403, transfere, descida para 1160. Trip 5403 é o controle Salvador, autorizado via chegada bom, ajuste 1012. Chegada bom, 1012. Duplo cancelamento. Senegal 1092. Está ajustado 1092, já para o cancelamento, Oscar Novembro. Cancelado aos 28, reporte na final da 35, Oscar Novembreco. Reportarei, Oscar Novembreco. Então 38, 96, no solo 28, direito solo 1, 219. O Oscar Novembreco tem condições de fazer base pela esquerda? Confirmando base pela esquerda da pista 35. Afirmativo, da 35. Reporte na final. O Oscar Novembreco. Reportarei o Oscar Novembreco. E eco, prossiga. Confirme o pátio que se encontra. 299, decolagem autorizada, vento 1, 20 graus, 109. Decolagem, metro 299. Para Jundiaí, o Vitor Charlier com a guarda cópia, prepare a Dael. O senhor vai visual até Jundiaí? Ok, então, corredor axé, sairá nos corredores, a guarda cópia, o Vitor Charlier com 1012. Trip 5595, pronto cópia? Pronto cópia, trip. Salvador Ilhéus, nível 140, Golf 677. Decolada a pista 90, curva direita, Dael, Leda Ilhéus. Controle 119.8, transponder 5453, o trip 5595. Sente autorizado 140 para Ilhéus, Golf 677, decola da 110, curva à direita, saída da Dael, Leda. 119.8, controle 5453, transponder trip 5595, reportaria quando pronto para o puxo acionamento para o pátio 3. 5453, pátio 3, chame para puxo acionamento. Sim, obrigado. Boa, 982, antes da filhete. For American 239, we're right on the localizer. Roger, established now. Check landing gear, Kentucky Control Tower. We can see 118.95 for landing instructions. Okay, we'll switch the tower. Appreciate your help. American 239, good day. Good day. Controle Salvador, muito bom dia, 4299 da Azul, passa o nome, o PS, da Euroleda Bridge. Azul 4299 é o controle, contato radar. Salvador Tower, American 239 is final, ILS 10. American 239, continue approach, expective, correct the runway, Q181012. Continue. 1012, American 239. 3-1, o Vitor de Alego. Na pata com quantos a bordo? 2. Chame a 2-1895, 1012, o Vitor de Alego. Tracionar, chame 9, check the landing gear, clear to land runway 10, winds 120 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, American 239. Controle 1-1-9-8. Controle 1-1-9-8, 0-7-3, obrigado, e bom dia. Vitor Chaleco, chame na interseção para ingresso. Vitor Chaleco. Centralizado, alinhar e manter pistola 7, o Vitor Chaleco. 1-0-7-3, controle, contato radar. 1-0-7-3. No localizador, cheque o trem, chame torre, 1-1-8-9-5. Esse é o seu novo estimado para pouso. Está solicitando a frequência livre, está autorizado. Sim. Controle, o 35403, 5 milhas para ponto, está autorizado o ILS? Ainda negativo. Ok. Puma 30, aproxima-se de Coral, serviço radar terminado, chame Lelson 120, bom. Taxi via Alpha, report before Taxi Juliet. Taxi via Alpha, report before Taxi Juliet, American 239. Sentiment Até a posição, o tráfego já passou o extremo. Vitor Charlie Eco, baixo para decote. Romeu, Alfa Golf Charlie, controle Salvador, autorizado via chegada à mar e ajuste 1092. Papo Romeu, Alfa Golf Charlie, está autorizado via chegada à mar e ajuste 1092. Trip 5403, controle. Você, Luciano. Você está ouvindo bem, Salvador? Alto 4, 5. Ok, está autorizada a aproximação ILS para o trip 5403. Eu preciso de uma ponte para o Papa Romeo Alfa Golf Charlie, que não está me ouvindo. Papa Romeo Golf Charlie? É, Papa Romeo Alfa Golf Charlie. Transmita essa aeronave a instrução do controle. Autorizado via chegada Mari, ajuste 1012. Por gentileza. Ok, o Papa Romeo Alfa Golf Charlie está na escuta do trip? Copiou o controle? Não, estou com a gradiente da passada. Ok, ele mandou você autorizada a chegada a mar e via com 1012, ok? Afirmativo, obrigado. Nada. O controle do Papa Romeo Alfa Golf Charlie está ciente. Ok, muito obrigado, trip. Nada, disponha, senhor. Controle do Salvador, o Papa Tango da VDF Mark levando o CPM. Frequência livre. Frequência livre por 90 e mais. É, 43, turbulência do Embraer, livre decolagem da 17, vento 1, 10 graus, 10 nós. Três, 3, 2, 5, Leda Bridge, 4, 2, 9, 9, bom dia. Boa. Do 207, na sala 38, direita, via Fox, só aluno 219. 219, 4209. 1, 2, 3, 1. 12 e 31, ok. No meu sistema não chegou nada, vou coordenar com a Celeste. Só um instante. Está na obrigado. 4207, bom dia, táxi via Alfa, reporte Angel Juliette. Gol 1073, chame Recife, frequência 13325. Centro Recife, 13325, obrigado. E um bom dia, gol 1073. Boa. Cliente. Controle, Vitor Charlieco. Vitor Charlieco, controle. Pela curva direita, autorizaria a proa 240, senhor, para o 05. Vitor Charlieco, prossiga em condições visuais a 1000 pés e aguarde para subir. Autorizar 240, então? Está autorizado, mantendo 1000 pés. Ok, 240, a prova de destino, aguardado, aceitou. Papa Romeo Alfa Golf Charlie, agora você vai ter alto e claro, ok? Muito bom, Papa Romeo Alfa Golf Charlie. Depois do trabalhador, para bater no braço, o Luiz, que caso ele está indo quebrar o braço, não há briga de 10. Prova que Luiz, que prosseguindo para Paripe, em retorno para Salvador. Às 12h31, ok? Tem um novo plano que foi feito para 13h16, confirme. Vai ficar aqui com a empresa. Seria condição de uma coordenação para liberar o voo aí? não tem condições o 6311, porque o plano das 1316 nem chegou em Recife ainda, só chega com 30 minutos de antecedência. Tá ok, então, a Centro Adélio vai dar uma acertada com a empresa que já retorna. Carangrosso, eu vou Charlie Eco, suba para o nível de voo 045 da prova solicitada, ok? Ok, 045, recebendo o retorno italiano. Pole position, 4207. Trip 5403, Duna localizador em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre, 11895. Mais uma vez agradeço a sua colaboração, bom pouso, Trip. 1895, muito obrigado, senhor. Muito bom, bom dia, o Trip 5403. Trip 5403, continue a aproximação, reporte solo baixado e travado. Para cheque, o vento é de 100 graus com 99, o altímetro marca 1012. Gente, reporte solo baixado e travado, 5403. Porção 4 localizado, chame táxi. 403. Manati? Circuito de entrada 17, é isso? Pega com o Delta autorizado, o circuito de entrada da 17. Vai decolar 500 pés ou 1000 pés? 500 pés, então o circuito da 17. Coordena com a torre a curva após a decolagem, 1895. 0125, marca com o Delta. Yeah. 1012, temperatura de 31 graus. Ok, o Delta Cotege, por gentileza. Retornando a 1500 pés via Paripe para Salvador, cara. Papa Romeo Alfa Golf Charlie, tráfego na sua posição de 12 horas 8 milhas, aeronave em voo visual no corredor a 1500 pés retornando para Salvador. Tráfego na posição de 1 hora 11 milhas, tráfego em voo visual via corredores para Salvador. Informação para o Papa Romeo Alfa Golf Charlie.